48 após o voo 973. Qual é a pós-ponto voo 973? Botará. Romeu, Santo 3520, informação ECO, autorização João Pessoa. Santo 3520, ECO, confere agora de cópia. Prossiga, 3520. Cidade João Pessoa, via Rosto Plano, Brasilão 97, eu de voo 310. Sai da PUCA, transição Caju, destino a zero, primeira curva à esquerda após decolagem, 54193 é o código transponder, e a frequência do controle, 119, decimal 8. 310 para João Pessoa, decola na 10, PUCA, Caju. Curva esquerda após decolagem, transponder 5413, controle 1198, TAN 3520. Vai até poste com o nosso TAN 3520. Portanto. Paulo Salvador, voo 1173, puxa estacionamento no quadro. Repórter táxi, voo 1173. Reportará, voo 1173, voo. Paulo, voo 1173, 161 no POD, 4 horas 14, galeão alternado para o táxi. Pé direito, vem de ponte para a torre, 1895, 1021, tímido, voo 1173. Direita, ponte espera, 1895, voo 1173, bom dia. Salvador, bom dia, 1173, voo, ponte espera 1-0, pronto. Voo 1173, autorizado, alinhar e decolar a pista 1-0, vento 150 graus, 14 nós. Alinha e decola da 10, o voo 1173. Câmara 10, 1173. Voo 1173, decolador 28, controle 199, decimal 8. 198, bom dia, voo 1173. Tá 3520, pushback acionamento, posição 3. Tá 3520, autorizado, pushback acionamento, report fax. Reportará, tá 3520. Salvador, boa noite, tá 3816. Tá 3816, QNH 10020, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste na 020, tá 3816. Tá 38 no meio, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pista 10, tá 38 no meio. Pista 3520 com POB de 141. Autonomia? 2 horas e 19 de autonomia, perna Maceió. 3520 autorizado, táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 020, no voo. E até o ponto de espera, 1895, tá 3520, bloqueio. A 38 no meio, solo 36, libera a direita, solo 121, décima 1. Sim, tá 38 no meio, boa noite. O Antônio 3816, reporta turbulência de leve moderada na contração. Ciente. Salvador, boa noite, tá 38 no meia. 38 no meia, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, para o 4, tá 38 no meia. Torre 3520, bom dia, corpo de espera pronto. Tá 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão a zero, vento 150 graus, uma dúzia de nós. A linha decola, 3520. 520, decolar 242, controle 199, décima 8. 198, 3520, bom dia. Salvador, é o Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do finger de número 7 para o pátio 3, posição 1 Lima. X-Ray Echo, autorizado o início do reboque do pátio principal para o pátio 3. Reporte para ingresso do pátio 3. Será feito, grato. Tom no Salvador, é o Tom Mike e a gente está passando. Mike Yankee Papá. Bom dia pro senhor. Mike Yankee Papá, traduzido de motor em marcha lenta, na posição 2 do pátio 1, já autorizado previamente pela Embraer. Mike Yankee Papá, cliente do júri de motor, marcha lenta, reporte no término. Yankee Papá, reporta nada. Muito obrigado. Alô, Salvador, é o Mike X-Ray Echo informando o ingresso no pátio 3, ok? Entendi, Mike X-Ray Echo autorizando o ingresso no pátio 3, reporte no término. Será feito, graças. Salvador, é o San Mike, antes de papá, coloca o tempo, gira de motor em marcha lenta. Muito obrigado e bom dia. Mike, é papá, frequência livre, bom dia. Salvador, é o XRI ECA informando o término do reboque, parte 1, na posição 1 Lima. Graças e um bom dia, senhora. Excelente, mais XRI ECA. Okay.